Carreta Mega Meteoro, o pancadão automotivo de Belém do Pará. Eu vou pra pedra, vou curtir o campeão. Caneta Mega Meteoro, som com alta qualidade e dimensão sonora. Totalmente diferente, banda ouro. Quebrar, com a DM a festa não vai mais parar. Onde ele toca a festa sempre tá legal. Esse eu sou o campeão de Castanhal. A galera tá chegando de montão, uma batida que balança o povão. É Vicente, o dedo, sou o campeão. Fim de

Meteoro, o pancadão automotivo de Belém do Pará. O som automotivo de Belém. Eu sinto que você já não está sentindo o amor que eu te dei. Hoje está só comigo, mas em qualquer lugar eu vejo seu olhar. Eu preciso te dizer, meu coração é teu. Escute agora, essa noite aonde eu vou, eu vou te procurar. Aonde você está? Sei aonde estou, seja onde for, preciso do teu amor. Keila Lima, tocando em você. Eu sinto que você sentindo o amor que eu te dei. Hoje está só comigo, mas em qualquer lugar eu vejo seu olhar. Eu preciso te dizer, meu coração é teu. Mega Meteoro, som com alta qualidade e dimensão sonora.

Pancadão Automotivo de Belém do Pará. Mais um New Set Live. Carreta Mega Meteoro. Som com alta qualidade e dimensão sonora. Acha de marra essa menina. É só porque não me provou. Ela tá nada, dá aula em cima. Só quando sou teu professor. Acha de nada e só relaxa. Quando acende e faz de massa. Eu sou sedento, ela é sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tentou me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver, tô de você. Tentou me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver, tô de você. Tentou me enganar, não quer mais parar. Tu pagou pra ver, tô de você. Meteoro, tecnologia sonora do Pará. Metralha, metralha. Bom demais. Testando o médio. Esse negócio e solta a pancada aí. Vou testar o meu paredão. Testando os agudos. Esse negócio e solta a pancada aí. Meteoro, o impacto do som. O som automotivo de Belém. Esse é o DJ Mariano, detonando todas. De marra, essa menina é só porque não me provou. Ela é formada, da aula ensina, só que hoje eu sou teu professor. Que é pingada e só relaxa quando acende e faz fumaça. Eu tô sedento, ela sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu pagou pra ver. Dó de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. E tu pagou pra ver. Dó de você. Mas parar, tu pagou pra ver, dó de você. Menina, é só porque não me provou. É formada, dá aula ensina, só que hoje eu sou teu professor. Diz que é prendada e só relaxa quando acende. Faz fumaça, eu tô sedento, ela sedenta. Demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Ai, ai, ai, ai, ai. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Eu pago pra ver. Só de você. Equipe Barão vai, Vermelho toma, e vai Persan. A qualidade vai, em som toma, automotivo. Vai, toma, só gostosa. Evoquei mamonas assassinas, evoquei também o time. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Casabec. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai,